eu conto tempo atrás de respostas, seja elas direto ou opostas. O que me faz sobreviver nessa bosta é ver que o pensamento positivo abre as portas e vai além. Quantas fitas presenciei vendo meus irmãos caírem. Enfim, acostumei a jogar o jogo. É difícil, eu sei, suportar a dor de um dia perder alguém. Mas a vida ensina a viver, dá razões pra não desistir perante as situações que são impostas. Faz parte da vida, oh meu Deus, oh meu Pai, me mostre a saída. Porque esse mundo tá perdido, não tem valor. Tudo que antes foi escrito, o tempo apagou. Então, se apegar no que e acreditar no que, quem é que vai dizer? É, pois vivemos em eterno conflito. Mundo em equilíbrio, você não faz parte disso. É tudo ilusão, real ilusão. Quem paga o preço? Pois somos condenados, vendados desde o berço. Ninguém pode mudar, quem é que vai achar? Nossa herança perdida, temos que resgatar. Pra poder viver em paz no mundo, buscar felicidade a cada segundo. Pois já sabemos que só o amor trará vitória nessa hora. E seja como for, vou tentar o melhor pra seguir meu caminho nessa longa estrada. Jamais tô sozinho, então vou seguir pelo caminho que for e tentar encontrar e lembrar que tentou. Saber de onde vem, pra onde vai eu vou. Quem vem comigo quer respostas que liberte desse jogo. Então vou buscar pelo caminho que for e tentar encontrar e lembrar que tentou. Saber de onde vem, pra onde vai eu vou. Quem vem comigo quer respostas que liberte desse jogo. Enfim, sabemos quando tentaram ou vão tentando destilar veneno e planos a um ponto que nos afeta. E é assim, na nossa conta, que vivemos todos no mesmo redemoinho. Diferenças de pesos podem voar ou cair. Não vem com essas de supor saída pela direita, vira esquina, chegou. Favela grita por socorro, Grajaú, várias vozes da meu mira até canal. Paciência, neurose, então pra que vai? Podemos fazer que nem samurai. Habilidade, rapidez, de forma sagaz. Só não é questão de alastrar ideia mais, mas por precisão terão que ser mais reais. Pô, se for pra analisar, até penso como faz pra ter paz. Se o planeta é imenso, tradições, limites surreais, fica tenso. Mas tranquilizar a rua em que se mora já é o começo. É complicado lidar com os otários que se acham reis pelos castelos improvisados. Banzai, seu egoísmo eterno só traz solidão pro seu ego interno. Então vou seguir pelo caminho que for e tentar encontrar e lembrar que tentou. Saber de onde vem, pra onde vai eu vou. Quem vem comigo quer respostas que liberte desse jogo. Então vou buscar pelo caminho que for e tentar encontrar e lembrar que tentou. Saber de onde vem, pra onde vai eu vou. Quem vem comigo quer respostas que liberte desse jogo. Atento sempre quanto tempo já passou e eu aqui me esquivando das tramas. Respostas e perguntas em que resultou. Vejo aqui, nem todos querem ver você feliz. Plantam mal, misando bem, mas como assim? Eu vou aproveitar o que aprendi pra sua maldade não chegar a mim. Questione sempre que puder, dúvidas pra esclarecer. O caminho longo é, nunca iremos desistir. A meta é seguir bem, no futuro próximo daqui. Viver é mais que existir, não só resistir. Visar e construir, pra quem está por vir, pra usufruir e também contribuir pra prosperidade, positividade, luz pra seguir. Rumo ao tempo bom, na boa vibração, construindo som junto com os irmãos, fugindo das maldades, lei do cão. O caos destrói a mente e o coração. Por isso é necessário manter visão, pensamento puro, longe do jugo soturno, intruso que promove alienação. Então vou seguir pelo caminho que for e tentar encontrar e lembrar que tentou. Saber de onde vem, pra onde vai eu vou. Quem vem comigo quer respostas que liberte desse jogo. Então vou buscar pelo caminho que for e tentar encontrar e lembrar que tentou. Saber de onde vem, pra onde vai eu vou.